Vocês sem rumo por aí. Vou ir pra bem longe de você. Em qualquer lugar onde não possa te ver. O meu coração não explode. Eu faço de tudo pra chamar sua atenção. Já pensei até em me declarar. Mas eu tenho medo de ouvir o não, e a esperança termina. Toda noite eu sonho com você. Te vejo linda só pra mim. Se um dia esse sonho só pra mim.